Eu ativo agora a energia pura da sorte em minha vida. Eu permito que a força da boa fortuna desperte dentro de mim. Eu abro meus caminhos para receber oportunidades, sinais, respostas e milagres. Eu me conecto com a vibração da vitória. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero toda a energia que bloqueava minha sorte. Eu solto o medo, a dúvida e qualquer pensamento que afastava as minhas conquistas. Eu limpo memórias antigas que travavam minha prosperidade. Eu escolho uma nova vibração, uma nova mentalidade e um novo começo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A sorte chega até mim com facilidade. A sorte se manifesta em todas as áreas da minha vida. A sorte me acompanha onde quer que eu vá. Eu me abro para possibilidades infinitas. Eu recebo com gratidão tudo que o universo prepara para mim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu atraio novas oportunidades. Eu atraio encontros positivos. Eu atraio portas abertas. Eu atraio caminhos iluminados pela energia da sorte. Eu permito que a vida flua, que a sorte me encontre e que a prosperidade me envolva. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu reconheço que sou merecedor de sorte. Eu reconheço que sou digno de coisas boas. Eu reconheço que a vida tem bênçãos reservadas para mim. Eu aceito essas bênçãos. Eu recebo essas bênçãos. Eu honro essas bênçãos. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu caminho com confiança. Eu avanço com coragem. Eu sigo guiado pela energia da boa sorte. Cada passo meu é abençoado. Cada escolha minha é iluminada. Cada decisão minha é guiada pela força divina. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu permito que o inesperado positivo aconteça. Eu permito que o universo me surpreenda de formas maravilhosas. Eu permito que milagres entrem na minha vida diariamente. Eu vivo um ciclo de sorte constante. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A sorte flui até mim como um rio abundante. A sorte me reconhece, me encontra e me acompanha. A sorte se fixa na minha energia e abre todos os meus caminhos. Eu recebo essa força com amor e gratidão. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Hoje eu ativo minha estrela da sorte. Hoje eu ativo minha vibração de prosperidade. Hoje eu ativo minha energia de vitória. Eu estou em alinhamento perfeito com a sorte divina. Eu estou em sintonia com tudo que me faz crescer. Eu estou pronto para receber mais. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu afirmo agora, a sorte está comigo. A sorte me segue, a sorte me escolhe. A sorte se manifesta em minha vida de forma clara, forte e constante. Eu aceito esse movimento. Eu agradeço esse movimento. Eu honro esse movimento. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Thank you.